Azul 2782, vento 190 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 019, pouso autorizado. Autorizado o pouso para o 2782. Livre táxi, parte 3, via Alfa Kilo, posição 4 Lima. Pátio 3, Alfa Lima, via Alfa Kilo, pátio 3, posição 4 Lima. Alfa e Kilo, pátio 3, posição 4 Lima, azul 4, 1, 0, 7. Correto. Obrigado. Capital Ground, American 230, Spark to Gate 11, you have a good evening. 070, leito 070, limite 3 milhas. The American 230 is in position at gate 11. Roger. Thank you. Bye bye. Thank you. 2010, 315, 2019. Direita pro 180, 3152. Eu vou confirmo pro 180, 180. José 98, continua aproximação, uma TR agora 10 segundos para cruzamento da cabeceira. Sim, chegou no 098. LS 2224. Data final, chama a torre agora 118-95-2224. 2824. Sorry, cordial, boa noite, passarelo 2224 e aliás. Passarelo 2224 é porte 4 meses para a cabeceira, baixar para lá. Tentaremos 4 fora. Azul 2782 no solo 05, direita via Eco, chame solo 211, agilizando na medida possível. 211 tá livrando o Eco. Azul 2782, boa noite. Boa noite. Três 152, essa proa está autorizada, LS descendo 2000 metros. Pista no zero, pouso autorizado. Livre pouso pista no 0, 1019, igual no 098. Livre táxi, pátio 3, via Alfa e Kilo. Alfa, Kilo, pátio 3, azul 2782, tá mais bem. Até. Chama a torre agora 118-95. Autorizado, 6219. Boa noite, está 3152, vai passar sim para uma milha do mesmo, baixar de checar na hora 10. 10, está 3152. Tráfico precede no ATR da Passaredo, na final aproximadamente a 2 milhas e meia da cabeceira no zero. Continua e guarde pista livre. Visual com Passaredo, prossegue a guarda 3152. Bono 092, solo 07, liberando, chame solo 21, décima 1. 21, boa noite. Passaredo baixo travado. Pisto no zero, passaredo 2224, pouso autorizado, ventura no zero grau, 089, ajuste no 019. 619 livre, pouso no zero, 2224. Alfa Juliet, Pátio 3, posição 1? Pátio 1, posição 03. Pátio 1, posição 3, obrigado. Sua 27 no 3, voa posição Ponf e chama para descer. Afirmativo 6224, mantenha o 170 para continuar a descida, chamar a Caju no 20.3, serviço a dar encerrado. 6224. Passaria 2224 no solo 09, libera a pista via próxima direita, na Foxtrot. Agilizando a medida possível, após pista livre, ao liberar, chame só um 21 decimal 1. 21 liberar. Ah, vai liberar, 2224. Autoriza o pouso, 3152. Pista no zero, pouso autorizado, ajuste 1019. 1019 autorizado, pouso 3152. Via Alfa e Juliette. Juliette. 17 no 3, autorizado voar na proa de Pio. Autorizada para o estilo, repasse de descida. Solo 1-1, liberou via Foxtrot, chame solo 2-1, décima 1, boa noite. 2-1-1, boa noite. Salve Salvador, TAN 3-1-5-2, liberando o senhor do táxi em Foxtrot. TAN 3-1-5-2, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette para 02, TAN 3-1-5-2. Contorne a sua esquerda para o pátio 3, posição 5 Lima. Oscar, boa noite, Oceaner 6212, está no localizador, então, né? Boa noite, Oceaner 6212, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento 110, 110 graus, 089, ajuste no 019, pouso autorizado, pistão 0. O Oceaner está com pouso autorizado, não está com trem baixo ainda, Oceaner 6212. Tá travado, com pouso autorizado, dá um no zero, Oceaner 6212. Pouso autorizado, Oceaner 6212, 1 no zero, grau 08 mais. Eu em pouso. Dois no solo, 1-6, direita via Foxtrot, chame solo 1-2-1, decimal 1. Direita via Foxtrot, 1-2-1-1, boa. Táxi via Alfa e Juliet, posição 06. Corrijo, Alfa e Kilo, posição 06, parte 3. Alfa e Kilo. Alfa, Kilo, parte 3, posição 06, Charlie 6212. O Xanair 6212 está na posição 6 e não tem balizador aqui. Gente, o Xanair 6212, eles vão chegar. Ok, obrigado, senhor. Solo, o Xanel 6212. prossiga. Confirmando, você enviou a gente para a posição meia dúzia, né? Aí nós estamos parados aqui na posição meia dúzia, chegou o balizador agora aqui, só que está chamando a gente para a posição meia dúzia esquerda, meia dúzia Lima. Gente, aqui tem a seguinte informação, 06P3, parte 3. Não disse a esquerda, né? Quer dizer, não conheço que tenha esquerda ou direita, mas fica a critério aí do sinalizador. Se ele está chamando pela gente aqui na torre, no sol, não teria problema nenhum se eu ir para qualquer posição que ele estiver chamando aí. Ok, então, obrigado. Salvador, gol no 868. Gol no 868. Informação, alfa, autorização, Aracaju. Informação, Bravo, ajuste em altitude 019, Aracaju 230, só instante para costa. Salvador, boa noite, passageiro 2228, com a Bravo, autorização Vitória da Conquista. Isso, já temos aprovado 180, número 2 para cópia. Aí. operador azul 2713, final da pistona 0, 7 milhas. Azul 2713, tráfego avistado, cheque o tenente pouso, vento 110 graus 089, ajuste altímetro 019, pouso autorizado, pistona 0. Tenente leve pouso, pistona 0, azul 2713. Informo que o ILS com variações e interrupções. Sente. No solo 3-1, libere pista direita via taxi action, no solo frequência 1-2-1, décima 1. Via eco 1-2-1, 1-2-7, 1-3. Gol no 868, cópia. Pronto, cópia no 868. Autorizado para Aracaju, conforme rota do plano, nível 230. Saída Pouca, transição Caju. Curva esquerda após decolagem, controle 119.35, torre 18.95, código transponder 5161. 68, autorizado Aracaju, rota do plano, nível 230. Saída Pouca, Aracaju, curva esquerda. Controle 1935, torre 1895 e 5161 no transponder. Correto, chama o ponto nacional. Solo 2713. ST190. Quilo, parte 3, posição sem definição. Observe o sinalizador no parte 3. Kilo, parte 3, observando o sinalizador, o Azul 27, Luna 3. Passarelo 22, 28, cópia. Pronto, cópia 22, 28. Passarelo 2228, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota do plano, nível 180. Após a colagem, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 199.35, torre 198.95, transponder 5160. 180, autorizado para a conquista, Arbor Elefa decolando 190, 119.35 controle, 118.95 a torre, 5160 o transponder. Correto, chame pronto para assinar. Pode chamar. Autorizado para São Gonçalo do Amarante, Serra Brava, Serra Gorda, em Natal, via, é conforme rota do plano de voo, nível 370. Após a colagem, curva à esquerda, saída Uca, transição Zipar, controle Salvador 119.35, torre 18.95, código transponder 5165, protege. 7, autorizado Serra Brava, Serra Gorda, Natal, nível 370, via rota do plano, decolada 10, com a primeira curva à esquerda, Puca, transição Zipa. O controle 7935, 2695 e o transponeu 5165, gol no 098. Protejamento correto, chame pronto para assinar. Serra Brava. Fala, cara. 6268, gol no 868, portão 01, autorizado em coordenação com a equipe de solo, reporte pronto para o TAF. 10968. Paulo, boa noite, Xané 6258, livre APS. O Xané 6258, livre táxi, posição 05 do Pátio 1, via Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette. Táxi autorizado via Alfa, manterá antes da Juliette, 6258. Para Juliette, manhã 2 foi. Oceaner 6258, autorizado ingresso via Juliette para o portão 05. Juliette para 05, manhã 2 foi. Urbana de Azul 2774 com a Bravo, direção Porto Seguro. Azul 2774, autorizado para Porto Seguro, conforme rota do plano de voo, nível 160. Após a colagem, curva direita, saída coral, controle 119.35, torre 18.95, código transponder 5143. Conforme rota do plano, declando a 10 com curva à direita. Controle de saída Salvador 119.35, 2895, aciona 5143 do azul 2774. Correto, chame pronto para acionar. Trabalhamos. Passaredo 2228, pronto para o escante acionamento. Passaredo 2228, posição 4 Lima do pátio 3. Coordene com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. A gente vai chamar táxi 2228. Paulo Salvador, voo 1868 para o táxi. 1168 a bordo, autonomia 0202, Altena Recife. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera, pista 10, transferência, voo 1868. É o ponto de espera, chama a torre, voo 1868. Salvador, boa noite, voo 1868. 1868, bom dia, boa noite, autorizado ali a decolar pista 10, vento 10 graus, 08 mais. Autorizado alinhamento, decolagem pista 10, voo 1868. Pronto táxi, 43 PAB, 5 horas e 10, alternando Salvador. Autorizado táxi, é o ponto de espera, pista 10, transferência, passadeiro 2228. Livre táxi é o ponto de espera da 10, transfere para a torre, 2228. Salvador, Gol, 098, portão 03, para puxa acionamento. Gente, aguarde a autorização. Aguardando. Declaro os 45, controle 199, decimal 35, Goiás. Boa noite, obrigado. Salvador, passarinho 2228, próximo ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, passarinho 2228, autorizado aliás, decolar pista 10, vento 1-10 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 0, 19. Aline, decola no 10, 2228. Dora Azul 2774, para pushback acionamento. Azul 2774, posição 3 Lima, parte 3. Coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Alteraremos, chama pronto para o táxi, Azul 2774. Obrigado, boa noite. Gol 098 com 126 a bordo, com autonomia de 3 horas e 4 minutos, alternando Maceió. Táxi, ponto de espera, pista 10, transferência. Centro, autorizado táxi, ponto de espera, transferência 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.

Salvador, boa noite. É azul 2774. Ponto espera pronto. 2774, pistão no zero. Autorizado aliás, manter após o gol. Após a nada gol, a linha e mantém azul 2774. quando só que não tem sinalizador. É ela ou é outra? Aqui só tem me informando que é no pátio 3. Não diz qual é a posição. Maravilha, a gente vai manter a posição aqui só um minutinho, que tá vindo uma viatura lá em frente ali atrás, a gente tá achando que é essa posição aqui. Gente, pode, não tem problema não, pode ficar aguardando aí. Ok, obrigado. Azul 2774, quando pronto, aguarde autorizando, atenta a possível esteira do 374 da frente, vento 1 no 0 grau 089, ajuste no 019. 7, quando alinhado, tem livre decolagem, atenta a esteira da aeronave declarada frente a gol. Voo no 098, decolado 55, controle 1 no 9.35. 935, 1 no 098, vento, boa noite. Boa noite, voo 972, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento 1 no 0 grau 089, ajuste de altímetro no 0, pouso 9, pista 1 no 0, pouso autorizado. Autorizado o pouso, passou o externo, vai estar travado. Voo 1972. Azul 2774, decolado 56, controle, frequência 1 19.35, obrigado. 0935, obrigado, bom trabalho. 2, solo 59, direita via Taxi Eco, chame solo 121, décima 1, boa noite. Eco 211, boa noite, bom, 972. Solo, gol, 1972, boa noite. Boa. Avistado, gol no 972. Autorizado táxi, próxima direita, via Alfa, Juliette, posição 09 do pátio 1. Alfa, Juliette, posição 09, voo 972.